Se eu tô na balada enchendo a cara, eu faço um self. Se eu tô com as gostosas na praia, eu faço um self. Em frente ao espelho, no swag, eu faço um self. Ela pega o celular, sensualiza e faz um self. Legal. Faça sua pose e se prepare para o flash. Chama lá seus parça man pra chegar no surf. Um clique só, pode pá, confere a hashtag. Só pra registrar, olha o naipe dos moleque. Salva essa que louco, olha como é que eu tô. Pico tá florido, olha só quem encostou. Chama todo mundo, não demora pra chegar. Pega essa tio, rap do futuro. Se eu tô na balada enchendo a cara, eu faço um self. Se eu tô com as gostosas na praia, eu faço um self. Em frente ao espelho, no swag, eu faço um self. Ela pega o celular, sensualiza e faz um self. Sobe pro Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe pro Instagram. Vamos tomar tula com as mãos. Onde quer que eu vá, tô pronto pra fotografar. Elegante como sempre sou, não importa a hora e o lugar. Na escada, no elevador, na friaco, no calor. No buzu ou no metrô, no asfalto ou no morro. Chique, swag, biki, rap, expert, nerd, mequetrefe, chefe, skate, scratch, skin, head. Segue que eu sigo de volta o que faz seu self. Se eu tô na balada enchendo a cara, eu faço um self. Se eu tô com as gostosas na praia, eu faço um self. Em frente ao espelho, no swag, eu faço um self. Ela pega o celular, sensualiza e faz um self. Sobe pro Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe para o Instagram. Sobe pro Instagram. Vamos tomar tula com as mãos. Onde quer que eu vá, tô pronto.